Se entre duas pedras nasce uma flor, entre os panqueiros pode nascer o amor. Se entre duas pedras nasce uma flor, entre os panqueiros pode nascer o amor. Pa pa pa pa pare, pare pra pensar. Pa pa pa pa pare, DJ pode soltar. Eu ia pros bailes só pra poder brigar, achando que as brigas iam me glorificar. Olhava os banqueiros que não queriam brigar, reparava as suas vidas, eram bem mais tranquilas. Eu sofria tanto como era ruim, a violência fazia parte de mim. Cantando esse rap com muita emoção, dessa massa banqueira que cante esse refrão. Se entre duas pedras nasce uma flor, entre os banqueiros pode nascer o amor. Pa. Levantava e caía nas brigas, prosseguia. E amigos morrerem, e também covardia. Eu sabia que as brigas eram um erro meu, mas a violência era mais forte que eu. Tirei todo o ódio de dentro de mim, pois eu não podia viver mais assim. Mudei minha vida, hoje sou feliz. Isso é um exemplo para todos. Podemos mudar e ser um bom cidadão. Se entre duas pedras nasce uma flor, entre os panqueiros pode nascer o amor. Se entre duas pedras nasce uma flor, entre os panqueiros pode nascer o amor. Pa pa pa pa pare, pare pra pensar. Pa pa pa pa pare, pa pa pa pa pa pa.